210, descendo aí no 050. Na 210, caso o desvio de previsto, executa pela direita. Na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, até uma próxima. No solo, aos 38, taxa do PAD 4. experimentar de decolar aos 4 anos, chame o controle 120 decimal 8. 1208-3367. Controle uma boca, 3367, decolando, escuta. 3367, com a cadarna, decolagem, tudo via serviço em Bahia, transição ótima para o nível 3360. Expo 360 via Sambo 1, no transição ótima, alta 3367. Boa tarde, voo 169, ponte espera da 10, pronto. Autorizado decolar da 10, voo 169, o vento é 160 graus, 08 nós. Autorizado decolagem da pista 10, voo 169. Então, voando até o 3 em 0, voando 1 no 69. Cristina 62, 10, autorizado pouso 90, o vento é 150 graus, 079. Fique pouso 90, também 62, 10. 169, chama centro Recife, em 125-1, alterna 123-8. Centro Recife, 125-1, 123-8, 169. Alfa Romeo, Lincoln 17, venta 170 graus, 09 graus. Autorizado por 17, Lima Alfa Romeo. solo 59, vai pra qual hangar? Autorizado, Vectrec, Itaco, Satiabata. Boa tarde, 3894, Capapá, 7-1-5-0. 3894, eu estou me desfazendo, eu cheguei a chegar da Zona Júnior, para nível 050, deixou a 0-5. 4. Quando possível, eu vou a Duna. 1-8-9-9, deixa pra vir o transiste no 0-1-5-3-0-9-9-7-6-0-0, informe isso do Rio. 2-0-1-0-5, tomarei estabilizado, 1-8-9-9. Exato, capazista, 1-8-6-9. 1-8-6-9, 1-8-6-9. 18-9-5, ok. Salvador. Boa tarde, gol 1869, uma milha de externo baixado e travado. Gol 1869, cliente autorizado pouso, não 0, venda 160 graus, 160 graus, 079. Ok, livre pouso, final 0, 1869. Estúdio São 3894, você está na direção do estúdio de velocidade na 4 milhas, 45, sem identificação, deixa a via chegada a bolsa para 4010, ajuste no 015. Localizador, Jantre 2894. Jantre 2894, chama a torre 1-1-8, do sinal 95. 1-1-8-9-5, boa tarde, Jantre 2894. 19189. 19189, chama todo mundo, 18, deixa eu 95. 25, derrota. Boa tarde, voo 9099. Sinal estabilizado. 10, trânsito por baixo travado. Sente voo 9099, trânsito avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 089. Autorizado, pouso 9099. Comando 01, autorizado linha do Colap, estão a 0, vento no 5 0 graus, 079. Boa tarde, 6976, Pantera da 1, 09. Centro do 6973, autorizado, linha de manter. A linha em mantém, estão no 0, 6973. Estabilizado, voo 16, quase 5. Voo 95, chamando 1-1-8, eu sou a 95. 1-1-8-9-5, obrigado, até já. Chamando 201, do seu lado é os 3-1, chamando controle, chamando 1-2-0, desse 1-8. 1-2-0-8, chamará, muito obrigado. Salvador, eu sou a Salvador, muito boa tarde, voo no 645, na final do 10, baixado e gravado. Sente o voo no 645, continua a aproximação, agora é pista livre. Agora está livre. Azul 673, decolagem autorizada pistão 10, vento 140 graus, 05 graus. Vento decolagem 0, azul 0973. Número 45, vento na aeródromo 50 graus, 0619, ajuste de altímetro 10 no 6, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso no 6, 400. 73, decolar 233, chame controle 1202, só isso. 208, obrigado, até a próxima. Salvador, é o azul, é a 373, boa tarde. Eu não sei, três, contato com a Danã, decolar, a gente se viu sair da Cisaína, transição ótima para o 320. Salvador, no Mote, vá para o nível 320, sabe dia e quando possível a proa de Mote, vá. Deixa eu fazer o meu nome 645 no solo, 34, na 219. 219. Portugal 032, clear to take off, runway 10, 140 degrees, 06 now.